e eu mudo as coisas de lugar, depois não sei onde eu botei. Quer dizer que você já está no outro casamento? Já, 3 anos e pouco já. Tá bem agora? Tô ótimo, graças a Deus. Mas aquele meu casamento foi ótimo também, graças a Deus. É, não teria durado 9, né? É. Mas nossa, tem uma palavrinha aí que é complicada. Qual que é? Família. É? É, a família dela acabou com o nosso casamento. Que dó, é mesmo. Aí prevaleceu a inexperiência dela. Ai, que pena. A maturidade. Eu fiz 30 esse ano. Nossa. Aí, inveja. A vitória, né? Ah, total. Precisa de sal ou não tem sal? Não, vou pra lá. Tá aqui. Ele tá na sala. Eu acho que ele errou, foi uma cagada monumental. A minha impressão até que ele queria, não devia ter uma intimidade com o menino, queria mostrar a solidariedade. Mas quem conhece o Delcir sabe que é isso. É isso. É. Ó, já falei. Caralho, falei com você, quem, coisa de cinema, aquele negócio é papo de botiquim de cinema. Ele se desesperou e fez uma bobagem. Uma bobagem grande, não sei como é que o resultado que vai dar. Ele se defenda como achar que deve se defender. Porque eu estou chamando aqui para dizer assim, não estou falando nem como governo, porque eu não estou na casa civil, estou no médico. Eu serei solidário para você. Eu vi o que estou fazendo com as filhas dele. Canalice, tal, que as meninas falaram bem do pai e tal, os caras morreram. Imagina o desespero da minha avó. Então, você veja o que, ele precisa que eu possa ajudar. Tá? Porque o resto ele faz o que ele fizer. Sabe que nunca fiz nada errado com ele. Então, não estou preocupado com isso. E também não estou preocupado com a questão de sua mãe. Faz o que ele quiser para fazer. Eu estou te chamando aqui por razões objetivas. Essas horas todo mundo corre e o cara fica com a brocha na mão segurando o rojão. E ele estava tentando ajudar, estava tentando reverter as coisas, estava se preocupando. Eu acho que ele ficou muito nervoso com o processo e se atrapalhou. Mas não tem o tamanho desse barulho que fizeram. Não tem. Que é para ferrar o governo, olha, todo mundo compreende. Se falasse assim, não, tá na cara que ele se errou, estava desesperado e fez coisa que ele deixa aqui. Se tivesse acontecido exatamente a mesma situação, a arapuca da gravação, todo mundo sabe disso, a mídia toda sabe, nós todos sabemos. O menino foi lá, alugou um apartamento, convidou ele para o apartamento, levou o advogado. E, por quê? Porque o pai dele estava tentando emplacar a delação há meses que ele estava tentando e nada. Aí chegou num ponto que ele estava desesperado. E aí negociaram com ele. Chegaram, tá bom, nós vamos aceitar a sua delação. Mas. Pega o doce. Aí armaram. O senhor ouviu as relações? Óbvio. É, eu ouvi. Tá, mas então vou lhe dizer. o que, que foi que a polícia disse, todo mundo disse, que aquela gravação, ele tinha 4 pontos de gravação e que não funcionaram, e por acaso ele tinha um telefone dentro do bolso, que tá, que, da calça, dentro do bolso da calça, que pegou toda aquela conversa. E tinha uma pessoa aqui, outra indo soltar, outra numa cadeira aqui, outra aqui. Um telefone dentro do bolso, pega com aquela qualidade, isso não, não, conversa aqui. Não, isso, não, isso a gente não tem dúvida. E só que eles não esperavam o que acabou acontecendo. Se a conversa fosse exatamente a mesma, o plano cinematográfico paraguaio, caralho, não sei o que lá, foi exatamente as mesmas palavras, os mesmos planos, o mesmo tipo de avião, mas não citasse o nome mesmo. Sabe o que eles teriam? Nada. O Supremo ficou endoidecido. Eles transformaram aquilo, criaram uma interpretação, combinaram na noite anterior. O Senado também não teve feito. Não é totalmente legal, não foi flagrante de delito. Agora cá entre nós, o Senado se acocorou, sim. Entregou ele e mas é sempre assim, o Congresso está no chão. Eu não sei como é que ele está, deve estar quebrado. Está arrasado. Tá, não sabe nem para onde ir, né? Perplexo. Não. Ele tá, a disciplina mental dele está intacta. Eu estou com ele de manhã e à tarde, todos os dias. Ah, você está indo lá? Todos os dias. Amanhã eu vou levar a Maika e deixo a Maika no meu lugar. Mas a disciplina mental dele... Eu não conheço a Maika. Mas se você achar... Eu estou falando o seguinte, ó, eu sou um cara leal. As pessoas... Eu tenho uma sala, se eu tiver uma pessoa para descer aquela rampa, eu vou até o final. No final do cara, não sei. Eu gosto do Cid. Eu achei ele um cara muito competente, muito habilidoso, foi fundamental para o meu dinheiro, um monte de virtudes, muito mais jeitoso do que um do que outro faz. Então, tinha trânsito, se empenhava, fazia, etc. Você não pode pegar uma biografia como essa, uma história como essa, e porque o cara tropeçou numa pedra, numa situação de desespero, tentando encontrar uma saída. Você vê que é aquele jeito dele, que ele vai e tal, tentando mostrar um serviço, não sei. Eu não consigo entender porque que ele foi, na onde ele foi. Mas foi, não adianta, não tem nada me ligou. Então nós vamos ter que debudir isso aí. E o que eu acho que ele está precisando agora é de algum tipo de solidariedade e apoio pessoal e político. Então você veja o que, que eu posso fazer. Se você achar uma verdade, era bom você me marcar com o professor e falar com as filhas dele. Você falar, olha, eu não vou meter na defesa dele. Não sou advogado, sim. Não tenho o que fazer, não sei do que se trata, não conheço o que foi feito. Mas o que o Rui fez? Absurdo. Eu vou tentar dentro. Queimou qualquer possibilidade. Não, eu dentro. E no momento que fez. Eu dentro. No momento, no dia da votação. Mas sem direito de defesa. Eu dentro vou tentar ajudar no que eu posso. Eu não vejo nem no partido menos, porque eu tenho muitas relações hoje. Mas vou tentar, porque eu achei um absurdo. Agora, eu quero ajudar o que eu puder. Eu só vou fazer o que eu puder. Sim, com certeza. Não adianta me pedir para fazer o que eu não posso fazer, eu não vou fazer. Não. Agora, o que eu posso, o que eu puder fazer, eu farei. Então eu quero que você saiba disso. Conversamos nós dois, você veja lá o que, que você acha que ajuda, tá? E me passa, e eu vejo as providências que a gente pode tomar. Mas ninguém está completamente sozinho, não fica bom para a segurança. Ninguém tem. O senhor é a terceira pessoa. No dia do acontecido, ligou o Renan para a Maika, isso é verdade, e o Sarney para a Maika. Absolutamente mais nada. Eu ia ligar para a Maika, mas como não tinha relação com ela, eu fiquei com medo que ela pudesse reagir e tal. E disseram então, barbaridades que ela ligou para ela. Você fala para ela o seguinte, chamou o chamou a presidente de filha da porra. Principalmente ela e as filhas, eu estou aqui para ajudar. Se você achar que a verdade era você até a Mato Grosso do Sul, eu vou lá publicamente. Vou visitar lá pessoalmente ela, entendeu? Para conversar com as filhas, explicar que a vida pública. Ela deve saber que assim, ó, faz parte da disputa, ele é parte do projeto, que está sendo atacado. E tentar ajudar no que eu puder, do ponto de vista pessoal, político, o que tiver que eu possa fazer, você me passa. Qualquer dia você liga aí, passa assim como você passou hoje pela manhã, não sabe de conversa. Ah, eu sou amigo da Cacá. E vou ajudando aí, ela falou. Você está com ele há muitos anos, comigo. 13 anos. Então você se a coisa apertar muito, você também te vê como é que a gente ajuda, tá? Porque imagina o gabinete também, já já não vai saber. É. Vamos tentar chegar no recesso para ganhar alguns dias, né? Pela frente, isso aqui. Tá bom. Meu. Manda um abraço para o Michael, falando. Amanhã eu vou buscar lá no aeroporto. É. E o Delcídio sabe que esse meu gesto aqui não tem. Eu nunca participei de nada com ele que eu não possa. Que ele também não possa falar publicamente. Então, nunca vi ele fazer nada errado no ponto de emocional. Nunca vi. Nunca vi ele negociar com esse sujeito. Nunca vi. Porque foi lá atrás, ou seja, na minha vida pública, no mercado, eu não vi. E acho que aquilo ali não está tentando tirar vantagem, está tentando ser solidário, porque pô, o cara está com desespero da crescer. O mote para ele é ajuda ao pai. Não. E ele caiu de pato. Então, fala para ele ficar calmo, ainda vai ficar. Calma que o tempo, que muita coisa ainda vai acontecer, vai vir mais rolo, daqui a pouco a temperatura para cima dele baixa. Então, o fogo é muito. Veja lá o que eu puder ajudar o pessoal do gabinete. Aí, mas ele está. Vê o estado dele, a disciplina mental dele está perfeita. Perfeito, né? Ele está estudando tudo junto com o advogado. Ele estuda, o advogado vai embora, ele fica estudando. Aí eu chego lá e ele. Pá! Ele vai tentar construir uma linha de argumentação. É, agora, é porque é uma muralha, né? Que ele tem pela frente. São 5 votos que ele já não tem. Vocês podem ver, porque eu tinha ganhado tempo. Isso mais e o pessoal passa raiva, porque foi uma sentença no fígado, né? Foi. E agora ele está extremamente aborrecido, super aborrecido. Ele quer ficar sozinho lá, trancado na grade? Não está na grade. É, ele não pode, né? Ele continua sendo senador, continua tendo as privativas, a sala dele tem 3x3. É onde ele fica. 3x3. Tem uma cama, uma mesinha assim de cantinho. E... maravilha. Ele fala para ele, mas Adão? Não, eles vão torturar ele. Já não torturou com o Zé Cerveró, que era ameaça de fazer isso com a filha. Tudo para o cara se estruturar. Vou botar toda a pressão em cima disso. Falou, mas Adão, final de semana. Pior ainda. E não tem nenhum movimento da delegacia. Né? Sozinho. É. Solidão é horrível. Ele é um cara dinâmico. Só pode ver. Só ler. Só ler, eu já levei livro para ele. Tem um portátil? Não. Ele não tem acesso a nada de fora. A gente, quando entra lá, deixa o telefone lá na portaria. Eu vou ajudando aí ao longo do tempo, tá? Bom, eu? Obrigado. Tchau, doutor Carlos. Um abraço. Fica com Deus. Você também. Bom trabalho. Pronto, Marzagão. Um abraço lá, tá? Fica com Deus. Meu querido. Tchau.